astronautas foram à lua. Que coincidência, eu também estava lá, fugindo de casa do barulho da rua, pra recompor meu mundo bem devagar. Que lugar mais silencioso não poderia no universo encontrar, que não fossem os desertos da lua, pra recompor meu mundo bem devagar. Não, não, não quero mais ouvir a minha mãe reclamar quando eu entrar no banheiro, ligar o chuveiro, mas não me molhar. Não, não quero mais ouvir a minha mãe reclamar quando eu entrar no banheiro, ligar o chuveiro, mas não me molhar. Astronautas foram à lua, eu fugi com eles, me joguei por aí, fugindo de casa do barulho da rua, me esquecendo de tudo pra me divertir. Que lugar mais silencioso eu poderia no universo encontrar,